Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. Bem-vindos à hora do Heavy Mental, episódio 4, Excalibur. Vamos ter uma hora de som sagrado, mais som sagrado do metal, som puro Heavy Metal. Vamos começar fonte puro Heavy Metal, com Iron Maiden, Phantom of the Opera, retirado do primeiro álbum do Originais, o auto-intitulado álbum, que foi lançado em 1980, portanto é da minha idade. De seguida, Mr. Ego, Injustice, Os Eclíptica com Persephone, uma boa faixa instrumental, Steel Dragon com Living the Life, Os Accept com Bad Habits Die Hard, Heavy Madness com os Taches e Metal, os Taches do Metal, o regresso dos Brainstorm com Scary Creatures, os Reaper's Riddle com Rite of Passage, os Skeleton com Struggling, Black Label Society, Genocide Junkies, Headless Beast com Mortal Fear e acabamos com os Beatallica and I'm Evil. Vamos então começar com Iron Maiden, Phantom of the Opera. life is a struggle, but you cannot give up. You have to overcome the obstacles and be victorious. It may seem hopeless at times. There is nowhere to hide from your problems. So stand up and fight. It is what we call the struggling. o Eric Adams já se queria ir embora, mas ainda não é a altura. Ficamos com os Beatallica and I'm Evil, uma mistura entre os Beatles e os Metallica. Neste caso, Am I Evil até não é dos Metallica, mas foi muito popularizada por eles, o original dos Diamond Head. Para trás ficamos com Iron Maiden, o clássico Phantom of the Opera, Mr. Ego, Injustice, Ecliptica, Persephone, Steel Dragon com Living the Life, Accept com Bad Habits Die Hard, Heavy Madness com Thrashes e Metal, Thrash e Metal em espanhol, Brainstorm com Scary Creatures, Reaper's Riddle com Rite of Passage, Skeleton com Struggling, os Black Label Society com Genocide Junkies e os Headless Beast com Mortal Fear, terminando nos já mencionados Beatallica and I Am Evil. Esta foi o quarto episódio da hora do Heavy Metal, o episódio Excalibur. Voltamos para a semana, repetições catitas, meu canal, beca-beca, whiskas, até para a semana. Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. In us all, heavy metal.